atravessado cidadão. Meu estilo é de pobre, não sou ladrão. Sua mania de julgar pela aparência não é bom proceder. Não forme sua opinião antes de me conhecer. As aparências enganam, pode acreditar. Meu jeito esquisito não te dá direito de me julgar. Não tenho satisfação a lidar, mas eu vou te dizer. Atitude aqui não falta, honestidade é meu proceder. Sou gente simples da periferia, não sorria. Não nasci em berço de ouro, mas tenho família. Não sou dotado de beleza, humildade é minha riqueza. Olhe pra dentro de mim, não sou tão feio assim. Minha vontade é de vencer, alimentar meu ser. O pouco que ganho, só dá pra comer. Nunca vi caviar. Trabalho duro pra não passar fome. Estatura é de menino, a atitude é de homem. Meu sorriso é amarelo, mas pode crer sincero. Não sou elegante, muito menos assaltante. Não penso em riqueza, o razoável pra mim já é o bastante. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Quem nasce pobre aqui tem que dobrar o empenho. O ciclo da vida pra mim não tem mistério. Cumpri minha missão em paz, é o que eu mais quero. Sei que minha velhice aqui chegará primeiro, mas quero deixar a vida digna pros meus herdeiros. Sou autêntico, não vivo de aparência. Sei que sou pobre, mas não peço clemência. Não tenho grana pra ostentar vaidade. Tenho motivo de sobra pra não concordar com a sociedade. Nunca estudei na escola, cara, com você. Pula cedo, baú lotado, trampo pesado é o meu lazer. Não me olhe atravessado, cidadão. Meu estilo é de pobre, não sou ladrão. Sua mania de julgar pela aparência não é bom proceder. Não forme sua opinião antes de me conhecer. Pode até sorrir, eu vou fingir que não vi. Mas já te falei, não me olhe de lado, eu não sou safado. Não fale o que pensa, fique calado. Preconceito é doença social, você tá contaminado. Não sou objeto de pesquisa, tu tá enganado. Não faça comparações, deixe de lado. Se me achar feio, vou te achar com jeito de viado. Não sou burro e nem santo, não gosto de metido a besta, eu me garanto. Enxergo bem, não ando de marcha ré. Não tenho religião, mas eu tenho fé. Não bato de carrão, não curto som de bundão. Ideia forte, som pesado, giro de cabeça no chão. O lema é a paz, detesto confusão. Tem gambé aproveitador, mas nunca entrei no camburão. Não sou eu acordado, o pé tá bem plantado no chão. Passo por momentos difíceis, não vou negar. Também tenho bons motivos para comemorar. Simplicidade e humildade nunca vão acabar. Não me atrapalhar é o melhor que você pode fazer para me ajudar. É, para me ajudar. Não me olhe atravessado, cidadão. Meu estilo é de pobre, não sou ladrão. Sua mania de julgar pela aparência não é bom proceder. Não forme sua opinião antes de me conhecer. Sou educado, mas não tenho sangue de barata. Respeito a quem me respeita e não viro a casaca. Meu comportamento tem a ver com o que aprendi na rua. Não coloque minha mãe no meio que eu coloco no meio da sua. O papo pode esquentar, mas eu prefiro a calma. Na cabeça tem controle, na mão não tem arma. No corpo tem bermudão, na cinta tem cordão. No pé um pisante firme, no dedo tem anel. Mina não precisa ser princesa, mas tem que ser fiel. Pode ser que sua mãe esteja agora em algum motel. E sua irmãzinha metida pagando boquete pensando que é lua de mel. Agora veja só você, a boa aparência não é motivo para desconfiar. Não vou te julgar, mas vamos te analisar. Vou te dar uma ideia só pra começar. Você é soberbo assim porque eu sou humilde. Talvez o que você tem tenha vindo de herança. No lugar de esnobar de mim, ajude uma criança. Este país tá cheio de maracutaia. Quem sabe você pertence à mesma laia. Pode crer, não era o que eu queria, mas tem que ser assim. Pegue a ideia, cuide de você que eu cuido de mim. Boy folgado que ri à toa não cola fácil assim. Já vi prego abusado ter um triste fim. Não me olhe atravessado, cidadão. Meu estilo é de pobre, não sou ladrão. Sua mania de julgar pela aparência não é bom proceder. Não forme sua opinião antes de me conhecer.